É com muita satisfação que temos a percepção de que as pessoas, quando vêm ouvir este programa, o Caso Fazem, Caso Tocam, quer na sua emissão inicial, que é todas as quintas-feiras das 19 horas, quer na repetição, que acontece ao sábado às 17, já sabem de quem estamos a falar, porque de algum modo consultam a nossa página e vão-se apercebendo das músicas que vão passando ao longo da semana em termos de destaque. E o destaque desta semana passa por um álbum que está aí fresquinho, e este é um pop, é o contrário do pop. Um bocado este jogo de palavras que traz uma vez mais aqui à Boa Nova, os quais, se bem se recordam, há cerca de 3 anos falávamos na altura de um EP, de um meio disco, pois aqui temos então um disco inteiro, curiosamente o dobro das músicas que tinha esse meio disco, na altura 6 músicas, aqui hoje em dia com 12, e traz-nos aqui então uma vez mais esta dupla, que aqui aparece, enfim, engrandecida, eles próprios já irão falar sobre isso, mas o Tomás e naturalmente o Jacinto Lucas Pires, que já na altura nos permitiu uma excelente conversa, muito interessante, por culpa dele, naturalmente, por mérito dele que se tornou interessante, razão pela qual uma vez mais vem aqui à Boa Nova, ainda que seja à distância de telefone, e estamos a falar naturalmente para Lisboa, para voltarmos a falar agora deste seu, agora sim, primeiro longa duração, sendo que já não é o primeiro disco, já participaram no meio disto também, naquela coletânea que juntava várias bandas, e onde vêm a participar também com um tema, portanto, os quais agora estão no início do mês de junho com um disco aí para venda. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, Jacinto, uma vez mais. Muito obrigado. Eu dizia que têm andado por coletâneas também, não têm parado, mas é com muito prazer que em pré-anunciação sai meu caro amigo Chico, logo com um videoclipe também, para videoclipe, perdão, e vou usar o termo que mais gosto, teledisco, para pré-anunciar este pop, é o contrário de pop. O que é que andaram a fazer desde a última vez que falámos, e já lá vão 3 anos? Bem, eu sou escritor, não é? Esse é a minha, o meu trabalho base, digamos. E o Tomás Cunha Ferreira, que é o meu parceiro e o grande maestro dos quais, e compositor, é pintor, é artista plástico. Portanto, nós temos esses lugares de partida e depois encontramos na música como um espaço até de libertação e de experimentação de ideias. E aconteceu também que o Tomás, por razões profissionais e familiares, passou um ano em Zurique, portanto esteve fora durante um ano, quando até já tínhamos gravado a maior parte destas canções. Isso atrasou um pouco o processo de lançamento deste pop ao contrário de pop, mas também acho que nos deu uma vantagem, que foi ganharmos uma distância maior sobre o nosso trabalho. E podemos olhar para ele com olhos até mais cruéis, não é? Sermos sensores de nós próprios, e também permitiu que o Tomás fizesse trabalhasse os arranjos de uma forma mais artesanal e mais de ourives, quase, não é? Um ourives da eletrónica, que acho que conseguiu recortar as canções, revelando-as no que elas têm de mais original. Para o melhor e para o pior, talvez, mas acho que esse tempo acabou por ser valioso. O tempo e a distância, né? Meu caro amigo Chico, aqui na terra estamos, sob esses céus de sempre. Há muito bailarico em junho, mês dos santos, e projetos são tantos. Festa eternamente, e no entanto é fatal a dor em Portugal. Não será por acaso, vi onde isso nem sei, que McCartney fez cá o fado yesterday. Parece que foi ontem, e aqui tudo tão ontem, jovem alma caduca, fendemos esse nunca. Socorro, caro amigo, ajuda, caro amigo. Meu caro amigo Chico, aqui na terra vamos, tristes para a alegria. Bailarico, talento verdes anos, e milagres são tantos, o amor de cada dia, e no entanto é fácil. em Portugal. Aquela depressão, vejam lá se confere. Foi pela televisão a ver o Fred Astaire. Que a Amália curou o tempo que passou e já não volta mais. Driblemos-o jamais. Ajuda, caro amigo. Socorro, caro amigo. A proposta do meu amigo Chico, e é por aí que vamos, acabamos de falar de ícones da cultura pop universal. Né? Estou-me a recordar de falar um lado de Paul McCartney, de Fred Astaire. Sim, da Amália. Exatamente. Portanto, é uma noção de que, e a escolha deste tema como, entre aspas, single, é um bocado para mostrar a alusão ao pop é ao contrário de pop. Isso é uma leitura engraçada, eu não tinha pensado nisso nesses termos, mas faz sentido, de facto. Mas devo confessar que a escolha dessa canção como canção primeira, assim, pré-lançamento, foi um bocado à portuguesa, por razões práticas, porque essa canção foi uma encomenda para um documentário da Joana Barra Vaz, uhum, chamado Meu Caro Amigo Chico, e portanto tínhamos um videoclipe quase feito à partida, porque era um documentário e ela tinha feito imagens do processo de composição e de gravação da canção, e foi então, como tínhamos um teledisco já pronto, acabou por ser a escolha óbvia, mas faz sentido isso que disse, de facto é a canção que tem mais referências da pop e do contrário de pop. No caso da Amália, se calhar é ao mesmo tempo pop e o contrário. Muito bem. Aliás, se há coisa que ninguém pode, enfim, dizer o contrário, é capicuamente pop é o contrário de pop. É sempre, portanto, é uma máxima que ninguém pode vir a rebater, não é? Exatamente. E claro que querem ir muito mais além quando fazem essa alusão, não é? Sim, claro. Há essa brincadeira, né, literal, digamos, da capicua da palavra. Mas também há uma espécie de provocação, que é de dizer, nós fazemos isto, estas canções em formato pop, gostamos da coisa pop dos discos e dos concertos e dessas canções que duram 3 minutos para passarem na rádio, mas também achamos que agora o mundo permite fazer as coisas de maneira diferente, já não seguindo o tipo de canções formatadas que têm de ser iguais em todo o lado, mas fazer à nossa maneira, portanto, fazendo pop quase contra o pop mais descartável. Amor e outro amor igual, um coração cópia do meu, esse olhar que é tal e qual e nunca me esclareceu. Se um de nós faz alguma coisa, o outro antes vê. Sim, dou um passo atrás e quebro a louça, e parece que é mesmo assim. Seremos personagens de nós próprios, e é tudo tão literal. Vejo-me ao longe e eu não sou eu próprio, só alguém muito igual. Terrível, nada de mal. Desejo que duplo som, silêncio que é plágio do meu. Imagem que eu nunca sou e nunca me desaprendeu. Se o mundo cai, somos nós mesmos neste quarto sem luz. frágeis de nós próprios, e é tudo tão literal. Vejo-me ao longe e eu não sou eu próprio, só alguém muito igual. Terrível, nada de mal. Começou a conversa dando conta, efetivamente, que os quais é um ponto de encontro. Ou seja, um vem do lado da escrita, outro do lado do Tomás Cunha Ferreira, mais do lado do artista plástico, e que tem aqui um ponto de encontro. Este ponto de encontro tem aqui um permeio de 3 anos, digo assim, desde o meio disco, na prática. Significa que isto também é o tempo quanto baste para que estes encontros se deem com esta produção? Nós não temos a vantagem de não sermos profissionais só disto, né? Uhum. É que não temos uma agenda de temos que fazer um disco tanto em tantos anos para não desaparecer, ou não temos essa pressão. E isso funciona como um grande espaço de liberdade, porque uhum. até as participações que temos no disco, né, de amigos nossos brasileiros que são grandes músicos e que nos ensinam muitíssimo. Também só são possíveis por haver esse tempo, por não haver uma espécie de obrigação ou stress com prazos e com ter discos prontos àquela hora, naquele dia, para aquelas vendas. Mas é de facto um espaço de liberdade. Eu sinto, mesmo criativa, mesmo de cabeça, que eu, como um escritor trabalha sozinho, né, no seu computador, no seu ecrã, com as suas ideias e histórias, como se trabalhasse dentro da cabeça, né? E um pintor também é um pouco assim, imagino. E portanto, haver um lugar da música, que é a música, onde podemos estar juntos, estar com outras pessoas e conversar sem palavras, através da linguagem das notas e das pausas e dos ritmos. Isso é um privilégio até pessoal que nos lava a cabeça por dentro. Tudo voou na minha vida quando de novo tive buganvília. Tudo voou na minha vida quando buganvília. Tudo voou na minha vida quando de novo tive buganvília. Que este disco é uma celebração da lusofonia. Estarei de algum modo certo quando digo isto? Não, sempre, eu acho que sempre quando se canta ou escreve em português, isso é um facto, não é? Há uma espécie de como há um trabalho criativo a partir da língua e com a língua portuguesa, é sempre isso. Mas francamente, nós não, a nossa relação com o Brasil, por exemplo, não é muito de comemorações, não é muito corta-fitas. Não, acho que até às vezes há esse problema nas relações lusófonas com o Brasil e não só, e com os países africanos que falam português, de parece que tudo tem que ser uma comemoração. Uhum. No seu ponto de vista, devia ser tudo muito mais natural, não é? Muito mais natural, não precisa ser feito de gravata e para comemorar qualquer coisa ou como pretexto de uma homenagem qualquer. É apenas o espaço natural de quem fala a mesma língua e quem também vê o mundo a partir da mesma língua e quem pensa e sente a partir daquelas palavras que são só nossas, mas um nosso muito, muito amplo, né? Que não é só o nosso aqui do pequeno retângulo português, é o nosso gigante do mundo inteiro, quase. Se dúvidas houvesse nessa colaboração, ela ficava desvanecida quando chegamos à faixa 8 com o Bougainvillea, neste caso porque a voz, o sotaque brasileiro, aparece aqui. Este gosto particular a trabalhar com estes músicos surge por questões também de oportunidade ou muito porque, de algum modo, são estas as pessoas que se encaixam no conceito dos quais? É um bocado também, é muito natural, não é muito pensado. Por um lado são nossos amigos, pessoas que nós fomos conhecendo e das quais nos fomos tornando amigos, e amigos musicais, e portanto é uma amizade que também passa pela música e que conversamos musicalmente e depois também porque as canções que eu e o Tomás fazemos desde miúdos, né, tiveram sempre o Brasil como ou alguns Brasis como referência. Não sei se porque o Tomás veio do Brasil aos 13 anos ou 12 anos e foi aí que eu o conheci cá em Lisboa. E começámos a tocar e a aprender a tocar e a aprender a cantar e a compor a partir do violão que ele trouxe do Brasil com essa carga de referências. E portanto, para nós a ligação a estes músicos brasileiros, ao sotaque musical, mas também das palavras do outro lado do mar, é algo que já nasceu connosco quase, né? Que já cresceu connosco, pelo menos na nossa biografia musical. És tão terra, terra, alma assim descalça, uma dor moderna, se passas na praça, tornozelo. Impetuoso. direita, pescoço tão magro, belas omoplatas, mais livre teatro das formas exatas, cabeça serena. Assim, de há pouco referia-se das vicissitudes que houve ao longo destes 3 anos também, da ida para Zurique do Tomás, das participações que aqui tem, o que faz com que este disco, previamente a ser masterizado pelo Tó Pinheiro da Silva, venha a ser gravado um pouco quase pelo planeta. Isso de algum modo faz com que às vezes se perca um bocado o norte? Não, francamente não, eu por causa dele temia que isso pudesse acontecer, mas de facto as tecnologias são só armas, não é? Nós podemos usá-las para o bem, para o mal, e também podemos usá-las para estarmos próximos dos outros. A verdade é que com a maior parte destes músicos nós tocámos juntos, não é? Fisicamente juntos, nas mesmas salas, nas mesmas casas estúdio, mas depois também alguns deles enviaram participações via e-mail e incrivelmente quase tudo encaixou na perfeição, porque há uma quando se fala a mesma língua, a língua musical e a língua falada, é muito fácil, pelo menos retrospectivamente parece tudo muito fácil, um pouco como estarmos a lançar ideias, né, num conjunto de amigos, e de repente chegamos a uma ideia e ninguém sabe muito bem de onde é que a ideia começou ao certo, mas no fim vemos que ela está lá e que foi o produto daquela conversa, não foi de uma só cabeça. Isto mesmo através do computador, mesmo através da mesmo por cima do mar, ou sei lá quando é que vem a internet, ou por baixo do mar, ou por dentro da alma, sei lá. Uma bandeira dourada, uma bandeira branca, uma bandeira vermelha, seda púrpura para James Lee Byers, seda púrpura para James Brown. Uma bandeira dourada, uma bandeira branca, uma bandeira vermelha, seda púrpura para James Lee Byers, seda púrpura para Audrey. Aqui a questão da apresentação ao vivo deste disco. O que é que podem expressar as pessoas que vão à procura dos quais para vos ver ao vivo? Nós para já só temos uns concertos em formato de bolso. Exato. Aqui nas FNACs da zona de Lisboa, quase um cartão de visita para para ver se alguém pega no disco com curiosidade. Mas, isso é modéstia a falar, mas pronto, adiante. Não, mas portanto aí é muito intimista, é uma viola, talvez um omnicord, que é um pequeno teclado que o Tomás toca, e voz, portanto uma versão muito de sala de estar, que aliás é como as nossas canções começam. Não, começam assim, mas agora torna-se difícil de espilas, não é? Depois de as verem, enfim... Sim, torna-se outra coisa, ficam outras canções. Embora eu goste disso, eu gosto de que as versões ao vivo sejam sempre interpretações, traduções daquilo que está no disco, porque quem quer ouvir o que está no disco, basta ouvir o disco. Mas também não pomos de lado a hipótese, se viermos a ter concertos maiores, de voltarmos a tocar em banda como tocámos na altura do meio disco, em que tínhamos um contrabaixo, um baterista, uma teclista, segunda voz. E este disco está bastante rico, tem aqui desde o Rhodes, o ukulele. Sim, eu acho que reproduzir isso tudo não é possível, só se tivermos um produtor queira investir numa orquestra. Exatamente. mas a vantagem de não ter uma banda também para gravar é um pouco essa, é que de acordo com cada canção se pode tocar ou com aquela pessoa ou com aquela outra, usando aquele instrumento ou aquele outro, e portanto cada canção tem uma personalidade, uma roupagem, um corpo que tem a ver com o que ela é ou com o que nós achamos que essa canção precisa. E portanto não temos aquela obrigatoriedade quase de ter a banda sempre a tocar todas as canções, mesmo as mais delicadas ou mesmo as que precisam de uma viragem qualquer diferente ou de um timbre qualquer mais estranho. Isso é uma vantagem de sermos uma dupla. A desvantagem é que quando chegamos aos concertos temos que pensar num formato a partir do zero. Quando ela sim, não, e de repente sim, roda forte um pouco distraída, e quase sorri, mas não olha para mim. Segue, continua, esquece, vai, canção quebrada assim, só de falar, meio rock and roll, meio rock and roll. Fico sem nada se te desapareces num raio de sol, um raio de sol. Quando em Shibuya, Bauer e Calharis, passa quase acima do chão, balança-se não, coração por um triz. Ela continua, esquece, vai, frase concreta que a fixa sob uma luz nova, uma luz nova. Esqueço a letra se te desapareces entre a chuva. Sim, não, e de repente sim, roda forte um pouco distraída, e quase sorri, mas não olha para mim. Segue, continua, esquece, vai, canção quebrada assim, só de falar, meio rock and roll, meio rock and roll. Fico sem nada se te desapareces num raio de sol, raio de sol. Quando em Shibuya, Bauer e Calharis, passa quase acima do chão, balança-se não, coração por um triz. Ela continua, esquece, vai, frase concreta que a fixa sob uma luz nova, uma luz nova. Esqueço a letra se te desapareces entre a chuva. Ela é uma e é outra, ligeiramente extraterrestre. Sim, assume várias formas. Ela assume várias formas. Antecipou-se há pouco, a Damera, como falou, é uma pergunta que tinha aqui na algibeira, e a pergunta era mesmo essa: que se gostaria de ver este disco ainda mais vestido, ou seja, precisamente como orquestra, portanto, quando temas como, por exemplo, o Quando Ela virem a ter arranjos de metais, por exemplo, para fazer algo diferente com este pop ao contrário de pop. Eu imagino tudo isso e mais alguma coisa, mas imaginar é barato, é fácil. embora, por exemplo, o Quando Ela é uma canção muito guitarra e voz. Até durante sim, eu fui buscar esse exemplo porque achei a mais despida que cá estava, portanto, sim, e queria fazer a antítese. Não, mas durante muito tempo nós tocámos só violão e voz. E até pensámos vários arranjos e fizemos até algumas experiências assim tímidas e nada parecia funcionar porque parecia que a canção só podia ser viola e voz. E nesta versão ficámos contentes que havia uma banda, não é? Há até um solo de contrabaixo do Hernani Faustino e até o João Santos, o responsável pela Mbari, que edita o disco, chama essa canção, diz que o estilo é a hard bossa, que nós inventámos o género. Não sei se inventámos ou não, acho que não, mas há qualquer coisa aí de uma banda a tocar forte, não é? com tudo, mas passando a ideia ainda de que o centro da canção é violão e voz, portanto, sem retirar essa delicadeza intimista que é o coração daquela canção, que foi assim que ela nasceu. E eu acho essa é a grande dificuldade dos arranjos e também da escolha até de formações para tocar ao vivo, que é como conseguir amplificação, potência e um corpo teatral suficientemente grande para um palco maior, sem perder o segredo das canções, sem perder o seu caráter quase de soprar ao ouvido uma letra, sem perder essa delicadeza que muitas das canções que o Tomás e eu fazemos precisam. Sem isso elas quebram, sem isso elas autodestroem-se. Te afastando, falta-me tanto quanto canto. A noite vera e desigual, lua, cinema natural, total coração, objeto. Já sabemos o A, B, C da nossa confusão. O tempo... temos tudo na canção. Palavras de dançar um sim, um som de acabar já com o fim. Mas qual coração objeto? Nós temos aqui uma fase de desafios que já vem de alguns anos atrás esta parte, e que, da qual já passou, na altura como falamos aqui do meio disco, mas que não resisto, enfim, em repetir. E a fase é esta. Imagine que vem aqui tocar ao Oliveira do Hospital. Não sei se nesta altura já conhece a cidade, eventualmente. E que, em fase de concerto, lhe dizem: pode trazer consigo duas bandas ou dois autores nacionais. Quem é que o Jacinto hoje em dia gostaria de convidar para vir consigo? Assim, os nomes que me aparecem de repente, devo-me estar a esquecer de mil outros. Seguramente. É o Samuel Lúria e o Vitorino. Muito bem. São duas gerações de cantautores que eu aprecio especialmente. Vitorino vai estar dentro de dias em Coimbra, numa homenagem a José Afonso, e portanto, que está, recomendamos às pessoas. Exatamente. Muito bem. Essa é o então, desafio. Samuel Lúria também é um grande sim. Nova geração, mas realmente original, e a fazer uma coisa só dele e com grandes almas. Minha marcha é reta, a vida é rotunda, o que não me afeta já não me afunda. Não tenho medo que o mundo falecido. Eu sou alguém da cena internacional e vem aqui ao hospital tocar e diz que eu não prescindo de ter a primeira parte ou em participação os quais. Quem era a banda com quem gostaria muito de tocar? Eu gosto de coisas muito diferentes, desde Outkast, de Angelo, até Strokes, até vários músicos brasileiros. Estamos a falar de orquestras, gosto muito da Orquestra Imperial, que é uma banda de, em que alguns amigos nossos brasileiros tocam. Que é uma mega banda de 20 e tal pessoas, tocam sambas antigos em versão dançante e outros novos também em versão retrofuturista. E levar aí a Orquestra Imperial acho que seria um serviço público, um gesto de serviço público. Agora, o desafio é outro. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor, a uma banda nacional, e que pedem os quais para vir a participar nesse disco com uma versão de um tema. Estamos a falar de que autor e já agora que tema? Zeca Afonso, por exemplo, estava a falar há pouco. Uhum. Até porque não só por razões musicais, mas até porque acho que o tempo pede mais Zeca. Uhum. Muito bem, e quer pensar um tema, eventualmente? Embora a panóplia aí é tão grande, não é? É muito grande. Há uma canção que por acaso não é uma canção política, mas é das canções que eu... Deve ter sido a primeira canção que eu ouvi, ou que eu me lembro de ouvir, que é uma canção de Embalar. Mulher da estrela d'alva pequenina, se outra não vier para render, dorme que ainda à noite é uma menina. Deixa vir também adormecer. Deixa vir também adormecer. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sim, faz parte do nosso imaginário coletivo. Exato. É uma canção de Embalar para nos acordar. E acho que é preciso sabermos sonhar de olhos abertos outra vez. Passada esta fase, com maestria, como é seu hábito, trazemos aqui a da questão. Há pouco falou de que iam tocar algures e Juda Lisboa, portanto, nas FNACs, para ver se alguém pega no disco. Isso leva-me a perguntar-lhe como é que acha que os quais vão chegar às pessoas? Como é que, de algum modo, vão dar a conhecer este pop, é o contrário de pop? Numa altura em que somos bombardeados com tanta coisa, pois é. O download pirata permite também que as pessoas tenham acesso às coisas e muitas vezes nem chegam a ouvi-las. Pois. Nós temos num site, o Bandcamp, os quais, pode-se ouvir o disco todo. E quem quiser compra, quem não quiser ouve só. E acho que há grandes vantagens na informação. De facto, há esse problema que referiu de uma espécie de ruído que o excesso de informação também causa, e temos que aprender a não ficar escravos da máquina, não é? De sabermos como usar essa nova torrente de conhecimento, de informação, de possibilidade de conhecimento, como filtrar, não é? Como fazer escolhas. Mas francamente, não, voltando mais à questão, não sei exatamente, estou muito curioso de saber como é que as pessoas reagem ou deixam de reagir a este pop, ao contrário de pop. Em alguns sítios eu sinto que há estranheza de um escritor que canta, noutros se calhar haverá outras estranhezas mais profundas, o que tem a ver com a música, com a ligação Brasil, mas o sotaque sendo português, essas misturas com músicos espantosos, como é que estes craques vieram tocar com estes amadores de Lisboa. Mas estou curioso, eu próprio estou nesse ponto de interrogação. Nós estamos curiosíssimos, é uma coisa. Ao longo da entrevista tínhamos tido aí, em som de fundo, uns passarinhos a cantar. Agora percebo de onde é que vem a inspiração para este pop, ao contrário de pop. Eu estou aqui no meu, no sótão, quase no telhado, e ouço obras e passarinhos. Ah, muito bem, portanto, de algum modo se percebe de onde é que vem a inspiração. Tu não vens, que tu não vens. Já não faz mal ou só um tão mal que já nem dói bem, já nem dói bem. Um mal já tão do fim que ai ou se vai, já não sei se não vou. Quem me diz um quê no sol do por fim? Que tu vais ver que já não mais não vem. Que é gris o céu tão sem luz lá. Na mão, a mão de ai quem já fui já ver o sol do ou não. Sem mais um no tom do por fim. Que oh sim, oh sim, oh sim. Que tu não vens, que tu não vens. Já não faz mal ou só um tão mal que já nem dói bem, já nem dói bem. Ai, ou se vai, já não sei se não vou. Quem me diz um quê no sol do por fim? Que tu vais ver que já não mais não vem. Que é gris o céu tão sem luz lá. Na mão, a mão de ai quem já fui já ver o sol do ou não. Sem mais um no tom do por fim. O futuro dos quais, embora claro, está aqui este disco, é tudo muito cedo para estar a falar. passará por, de vez em quando, irem aparecendo, como apareceram no Depósito Inúteis, naquela compilação da Amor Fúria, e daqui a uns tempos vierem com alguma coisa que seja ao contrário da outra, ou passará por mais meios discos de volta e meia? Não sei muito bem, mas acho que vamos fazendo coisas de acordo também com as circunstâncias. Nós estamos sempre a compor e a cantar, até porque isso... vivemos assim, precisamos disso para a nossa sanidade mental. Como já fazíamos antes de fazer antes de lançarmos o meio disco, não é? Porque já cantávamos para nós, para os amigos, para a família, e continuaremos a fazer isso. Acho que quando houver uma oportunidade de lançar um disco, de gravar, portanto, de tornar pública a nossa sala de estar criativa, faremos isso outra vez. E se houver convites para coletâneas, certamente também isso nos desafiará para outros lados. Acho que tudo pode acontecer e o futuro nos dirá. Quem sabe amanheceu ou caiu a tarde. É tarde. Onde o céu mistura com o mar e parte do edifício cristal que arde. Reparte a voz do crepúsculo solar, da luz que vem findar em sua trança de cabelo, nuvem que vai deitar numa só gota de vermelho e um sorriso seu, com um abraço meu. Mas cabe nessa beleza uma dor que tá. A cidade ganha o luar da luz que vem findar na sua trança de cabelo, nuvem que vai deitar só gota de vermelho e o sorriso seu, um abraço meu. Mas cabe nessa beleza uma dor que tarda. Acaba. E a cidade ganha o luar. Salvo raras exceções neste disco em que trabalham, enfim, as músicas ou um ou outro em outras parcerias, a maior parte dos temas são criados por ambos. E isto leva-me a perguntar, o que é que ficou na gaveta com a criação deste pop? É o contrário de pop. É, temos quase um baú que daria para, não sei, para um triplo ou quádruplo álbum. E também o tempo também nos permitiu ver quais eram as canções que ficariam bem com estas, neste formato, que para este conceito pop é o contrário de pop. Sim, formaram um cluster daquelas que se harmonizavam, não é? Sim, um bocadinho também por tentativa e erro, né, de juntar um grupo de canções que nos apetecia tocar, e depois ver se calhar esta não faz parte desta família, se calhar aquela faz mais. Fomos assim experimentando pô-las no mesmo lugar, no mesmo pacote, e ver o que é que acontecia. E portanto temos muitas outras que ainda não sabemos ao certo que famílias é que formarão, mas que já andam aí pelo nosso mundo. Diz-me onde estavas quando o Barack Obama ganhou. Também começas a ler o jornal do fim. Que roupa usavas quando o tal telefone tocou? Quem queres que imite para que gostes mais de mim? Quem? És mais cães ou gatos? Dúvida ou certeza? Homens ou mulheres? Direita ou esquerda? McCartney ou Lennon? Mais Beatles ou Stones? Clássica, moderna, Camões ou Camon? Onde pões a cruz? Mais Marx ou Jesus? Qual é que é para ti a melhor dor? Num referendo à Europa, votas sim. Pintas os lábios e as unhas e crês no amor. Quem queres que mate para que enfim te des a mim? Quem? És mais cães ou gatos? Dúvida ou certeza? Homens ou mulheres? Direita ou esquerda? McCartney, John Lennon? Beatles, Rolling Stones? Clássica, moderna, Camões ou Camões? É um teste de cruz, mais Marx ou Jesus? Thank you. isso leva-me, por finalizar, esta indicação. Portanto, estão as músicas gravadas e há pouco disse que permitiu ter a uma distância o facto de elas demorarem um tempo a ser editadas. Sim, exato. Sem ser com um lápis azul e com esse espírito crítico, já olha para elas assim, se fosse agora faria algo diferente? Não, francamente não faria. É verdade que às vezes os meus filhos querem ouvir o disco e eu já não quero, eu quero ouvir já outros discos de outras pessoas. Mas acho que isso é natural. Eu também não vou ler os meus livros para trás, porque estou a pensar no que estou a escrever agora ou no que vou escrever para amanhã. Se uma pessoa fica presa ao que fez, de alguma maneira perde liberdade e acaba por ficar prisioneiro de si próprio ou dos seus bonecos mais ou menos engraçados. Agora, francamente, essas canções para mim ali estão resolvidas. Sim, estão datadas, não é? Sim, acho que quando cantarmos ao vivo, né, quando tocarmos esse disco ao vivo, aí sim vamos pensar, e agora como é que podemos ressuscitar estas coisas que estão ali no disco com outros instrumentos, com outro formato, com outra leitura, né? Isso sim, vai ser um bom problema. Jacinto, uma vez mais agradecer a disponibilidade para com a Boa Nova e cá vamos procurando divulgar a nossa quota parte da responsabilidade e claro, marcamos já encontro para um próximo disco. Já sabe que a porta está aberta e temos toda a vontade de voltarmos a falar, até pela conversa interessantíssima que nos proporcionou. Também agradeço as perguntas e obrigado pelo convite mais uma vez. Um abraço, obrigado. Um abraço. Adeus, a alegreza de ir só. Não te quero nunca mais. É adeus, vou sem Deus, vagabundo sob o sol. Cada um o seu jamais. Essa paz de bradar aos céus, somos todos filhos de, e o meu grito diz que é adeus, tchau, adeus, só para como se diz dar um tempo para já. É adeus, diz olá, não se pode ser feliz sem querer o que não há. Por todos os pecados meus, o que fazer, maldição? Será que afinal não é Deus? Meus, o que fazer, maldição? Será que afinal?